Capítulo 5. Seção 1. Um paradoxo. Nestes primeiros capítulos, aprendemos um pouco sobre como Deus é. À medida que progredirmos, aprenderemos mais, mas precisamos parar e comparar algumas características de Deus com a nova situação do homem. Precisamos entender que, assim como Deus estabeleceu leis físicas que regem o universo, Ele também estabeleceu leis espirituais que governam o relacionamento entre Ele e o homem. E assim como o conhecimento de física e química nos ajuda a compreendermos o mundo ao nosso redor, o conhecimento dessas leis espirituais nos ajuda a compreendermos a vida e a morte. Essas leis não são difíceis de entender. Primeiro vamos analisar a situação do homem. Séculos atrás, no Oriente Médio, quando alguém fazia uma dívida, escrevia-se um certificado oficial para que as partes envolvidas não esquecessem a importância a ser paga. Os que fossem incapazes de pagar as suas dívidas eram considerados criminosos sob a completa penalidade da lei. Da mesma maneira, a Bíblia ensina que no livro Caixa Moral, nosso pecado contraiu uma dívida. Há um preço a ser pago. Estamos diante da lei do pecado e da morte, Romanos 8, verso 2. Essa lei diz, aquele que pecar, morrerá. A pergunta, portanto, permanece. Será que somos capazes de pagar o débito? A resposta enfática é sim. Entretanto, como a morte perdura por toda a eternidade, é difícil chamar isso de pagamento, pois a transação nunca se concluirá. Para pagá-la, devemos sofrer todas as consequências da morte em todo o seu triplo sentido. Francamente, a maioria das pessoas reluta muito para pagar. O problema é o seguinte, nós temos que pagar, o débito é nosso. A humanidade se encontra num dilema. Duas facetas. Este dilema tem duas facetas, como os dois lados da mesma moeda. Nós temos algo que não queremos, o pecado. Por causa de nosso pecado, experimentamos culpa, vergonha, dor, separação de Deus e, finalmente, a segunda morte. Nós necessitamos de algo que não temos perfeição. Precisamos de um nível de bondade que nos torne aceitáveis na presença de Deus. A questão, portanto, é dupla. Como podemos nos livrar do nosso pecado? E como podemos obter uma justiça que seja igual à justiça de Deus para sermos aceitos em sua presença? Há outro modo de expressar isso. De acordo com o propósito da criação, a humanidade deveria viver na presença de Deus. Mas quando o homem desobedeceu a Deus, todo o seu ser mudou. Ele perdeu a natureza sem pecado que o tornava aceitável a Deus. Assim, como o homem pode recuperar aquela perfeição que lhe permite viver com Deus? Vamos manter essas perguntas em mente enquanto prosseguimos no estudo da Bíblia. A situação de Deus. Para compreendermos a situação de Deus, devemos olhar para dois diferentes atributos que são parte do seu caráter. Primeiro, perfeitamente justo. Vimos que o Senhor é um Deus perfeito, completamente sem pecado. Não ter pecado também significa que Deus é honesto e íntegro, justo. Ele é a rocha. As duas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Deuteronômio 32, verso 4. Deus é um bom juiz porque Ele não trata uma pessoa de um jeito e outra pessoa de outro modo. Deus governa com equidade e justiça. Aqui na Terra, uma pessoa pode esconder um crime, mentir sobre ele, subornar o juiz ou simplesmente não ser pega. Mas com Deus, nenhum malfeitor fugirá sem punição. Ninguém escapará da justiça de Deus, pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Eclesiastes 12, verso 14. Honestidade e justiça são fundamentais à natureza perfeita de Deus. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. Salmo 89, verso 14. Visto que Deus é perfeito, podemos ter certeza de que Ele é absolutamente justo. Nós gostamos disso, mas aqui está uma notícia. A justiça perfeita exige que o pecado seja punido com uma pena equivalente à ofensa. A pena mostra o quanto Deus leva o pecado a sério. Como vimos, a Bíblia diz que a nossa dívida de pecado só pode ser paga com a nossa morte, em todos os seus três sentidos. Essa não é uma boa notícia. Felizmente, podemos ver outro aspecto do caráter de Deus. Segundo, perfeitamente amoroso. Deus não é apenas perfeitamente justo, mas também é perfeitamente amoroso. A própria natureza de Deus faz com que ele ame. Deus revelou um tipo de amor quando criou o mundo, um amor que cuida e se preocupa. Mas então Deus desvendou um amor mais profundo, um amor imerecido. As palavras graça, misericórdia, bondade, compaixão se referem a esse amor. Como pecadores, não merecemos a bondade de Deus, mas ainda assim Deus nos ama com um perfeito amor, apesar do nosso pecado. Como Deus é perfeito, ninguém melhor do que Ele para demonstrar graça e misericórdia. Paradoxo. Agora nos deparamos com um paradoxo. Para ser completamente justo, Deus precisa exigir o pagamento da nossa dívida de pecado. Devemos morrer. Mas porque Deus é amoroso, Ele não deseja destruir-nos. As duas qualidades do seu caráter são equivalentes. Deus não é mais amoroso do que justo. Sendo assim, como pode Deus manter a justiça e ainda assim ser amoroso? Para começar, Deus julga todo pecado, seja aqui na terra ou após a morte física. Ele é 100% coerente nessa questão. Todos devemos morrer. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra, segundo Samuel 14, verso 14. Mas então entra em jogo o outro atributo da natureza de Deus, porque Deus é amoroso por natureza, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele, segundo Samuel 14, verso 14. Embora Deus permita que nossos corpos físicos morram, por amor, Ele oferece um modelo pelo qual podemos escapar dos aspectos eternos da penalidade de morte. Ao mesmo tempo, Deus torna possível vivermos em Sua presença novamente. Então, como Deus julga o pecado e nos resgata ao mesmo tempo? Como Deus pune o pecado sem nos punir? Estudaremos isso nos capítulos seguintes. Orgulho. Uma coisa antes de mudarmos de assunto. A Bíblia diz que o orgulho causou a rebelião de Satanás. Muitas vezes consideramos o orgulho algo bom, mas a Bíblia diz que o orgulho é o que nos impede de chegarmos a Deus em busca de ajuda. Tantas vezes somos arrogantes demais para nos humilharmos e dizermos que precisamos do Senhor. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5, verso 5. Seção 2. Expiação. Depois de terem comido fruto, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi vestir-se com folhas de figueira. Apesar dessas roupas, Adão disse a Deus que sentiu nu, exposto. Há uma razão para isso. A Bíblia diz que o Senhor não vê o homem como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, verso 7. Deus via além de sua tentativa inútil de cobrir-se. Ele podia ver seus corações. A Bíblia diz que Deus rejeitou a tentativa de Adão e Eva para remediarem a situação. As folhas de figueira cobriram sua nudez, mas seus corações estavam cheios de pecado. Deus queria ensinar-lhes que o homem não pode fazer nada, exteriormente ou interiormente, para remover o problema do pecado. Assim, ele recusou aceitar as suas roupas de folha de figueira. Uma cobertura. Somente Deus podia lhes dar vestimentas que fossem aceitáveis a ele. Deus tomou animais, matou-os, e o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3, verso 21. Essa foi uma demonstração vívida de que o pecado leva à morte. Adão e Eva nunca tinham visto a morte antes. Se eles assistiram a tudo, deve ter sido uma experiência chocante. Ver o sangue derramado no chão, o fôlego ofegante, o brilho dos olhos do animal indo embora, presenciar o fim de uma vida. Seja como for, imediatamente Deus fez com que entendessem a terrível realidade da morte. Animais morreram para que eles pudessem ser vestidos, banidos. Embora o homem tivesse pecado, ainda vivia no jardim e tinha acesso à árvore da vida. Comer dessa árvore significaria que o homem viveria para sempre. Assim Deus removeu o homem do jardim. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis 3, verso 22. Esse foi um ato de misericórdia. Deus não queria que os homens vivessem para sempre, presos numa armadilha como pecadores. Você pode imaginar o que seria do mundo se todos os homens e mulheres maus, de todas as eras, ainda estivessem vivos? Ao tirar o homem do jardim, Deus permitiu que as consequências do pecado cobrassem o seu tributo, ou seja, a morte física. Mas Deus estava pensando além da sepultura. Ele planejava libertar o homem da segunda morte, uma maneira de escapar do lago de fogo. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Gênesis 4. Tanto Caim como Abel nasceram fora do jardim, tendo sido concebidos como resultado da união de Adão e Eva. Estavam na mesma situação de pecado de Adão e separados de Deus. Para Deus ser justo, sua lei precisa ser cumprida. Caim e Abel também deveriam morrer por causa de seu pecado. Mas Deus os amava. Por isso, em sua misericórdia, providenciou um meio para escaparem da condenação. Esse meio tinha duas dimensões: interior, uma fé em Deus. Caim e Abel deveriam simplesmente confiar em Deus e crer que o Senhor dissera era verdade. Por exemplo, Deus prometeu a Adão e Eva que o libertador esmagaria a cabeça de Satanás e o salvaria das consequências do pecado. Isso era possível? Era verdade? Deus realmente quis dizer isso? Caim e Abel, individualmente, tinham que decidir por si mesmos se creriam ou não em Deus. Exterior, uma ajuda visual. Deus também queria mostrar-lhes o que seria necessário para remover o pecado. Isso envolveria uma ajuda visual viva. É um pouco assustador, portanto, prepare-se. Um estudo completo das Escrituras leva-nos à compreensão de que Deus orientou claramente Caim e Abel a escolherem um animal e matá-lo, deixando seu sangue escorrer sobre um altar. Por que isso? O simples pensamento de sacrificar animais causa um sentimento de repulsa a muitos de nós. Que motivos Deus teria para dar essa instrução explícita? A Bíblia diz: sem derramamento de sangue, não há perdão. Hebreus 9, verso 22. Deus estava dizendo que a dívida de pecado do homem só poderia ser paga ou perdoada se houvesse morte. Mas por que o sangue? Pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Levítico 17, verso 11. O conceito de um sacrifício de sangue tem dois aspectos. Substituição. Normalmente o homem teria de morrer pelo seu próprio pecado, mas agora, baseado em determinados eventos futuros, Deus estava dizendo que aceitaria a morte de um animal inocente no lugar do homem, como um substituto. Era uma vida por uma vida, o inocente morrendo no lugar do culpado. O sacrifício ilustrava a lei do pecado e da morte sendo obedecida e a justiça sendo cumprida. Mas será que não era possível fazer um sacrifício sem o derramamento de sangue? Talvez por afogamento? Expiação. Deus disse que o sangue faria a expiação pelo pecado. A palavra expiação significa cobertura. O sangue derramado cobriria o pecado do homem. Consequentemente, quando Deus olhasse para o homem, não veria mais o pecado. O homem seria visto como justo e, portanto, aceitável a Deus. O relacionamento seria restaurado. O homem ainda morreria fisicamente, mas as consequências eternas não seriam mais aplicadas, isto é, a separação de Deus para sempre no lago de fogo. Através da fé em Deus, como ilustram a morte substitutiva e o sangue da expiação sobre o altar, o homem encontraria perdão para o pecado e um novo relacionamento com Deus. Expiação, uma cobertura para o pecado. A palavra expiação contém a ideia de satisfazer o lado justo, santo e reto da natureza de Deus. A lei de Deus exigia a morte como punição do pecado. Quando Deus via o sangue do sacrifício inocente, ficava satisfeito com o cumprimento das exigências da lei. Sacrificar um animal sobre um altar não removia o pecado. O homem continuava pecador. O sacrifício apenas ilustrava o que era necessário para o pecado ser perdoado: morte e derramamento de sangue. O sangue oferecia uma expiação ou cobertura para o pecado. De fato, do mesmo modo como Deus cobriu a sua nudez, ou cobriu a nudez de Adão e Eva com uma vestimenta aceitável, assim o pecado do homem era coberto pelo sangue. E o homem encontrava aceitação diante de Deus. Poderíamos dizer que temporariamente o Senhor ignoraria o pecado do homem como se ele tivesse sido apagado. Tendo em mente as instruções claras de Deus, retornaremos agora à história de Caim e Abel e veremos o que aconteceu. Dois sacrifícios. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Gênesis 4. Caim e Abel trouxeram sacrifícios ao Senhor. Foi o que Deus lhes ordenara. Deus queria que eles provassem, através de suas ações, que confiavam em sua palavra como verdadeira. Mas havia um problema. Embora ambos estivessem trazendo sacrifícios, havia uma diferença. Abel trouxe um animal que podia ser morto e seu sangue derramado. Isso foi bom, era o que Deus ordenara. Mas Caim trouxe produtos do campo. Vegetais não derramam sangue. Caim estava oferecendo um sacrifício, mas este estava errado. Ele havia criado sua própria versão das folhas de figueira. Rejeição. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Gênesis 4. Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Caim errou de duas maneiras. Primeiro, suas ações revelaram que, na realidade, ele não confiava em Deus. Segundo, Caim falhou por fazer as coisas à sua própria maneira, mas Deus não aceita ideias pessoais sobre como acertar as coisas com ele. O homem pode ter as melhores intenções do mundo, mas sinceridade não é suficiente. Ela não serve de ponte sobre o abismo. Muitas vezes consideramos o pensamento independente como algo bom, e há algum mérito em ser independente. Entretanto, precisamos tomar cuidado. Um espírito independente pode também ser muito centralizado em si mesmo. Quando a mentalidade "eu faço as coisas do meu jeito" atinge os relacionamentos, como definir quem está certo e quem está errado? Quem consegue e quem não? Ou mesmo como nós dirigimos nações inteiras? Ela pode se tornar fatal. Caim estava fazendo as coisas à sua maneira, achava que sabia melhor do que Deus o que era certo. a aceitação. Por outro lado, Abel ofereceu o tipo de sacrifício que Deus ordenara, um animal inocente que morreria e teria seu sangue derramado. Abel merecia morrer por seu próprio pecado, mas Deus, em sua misericórdia, permitiu que o animal morresse em seu lugar como um substituto. Ao colocar o seu sacrifício diante do Senhor, Abel confiava que Deus manteria sua palavra, enviar um libertador e, de algum modo, iria salvá-lo da terrível punição do pecado. É provável que Abel não soubesse como o libertador cumpriria seu papel, mas está claro que ele confiava em Deus como a solução para o pecado. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Hebreus 11, verso 4. Enquanto Abel se aproximava de Deus pela fé, seu sacrifício providenciava uma cobertura e expiação para o pecado. Quando Deus olhava para Abel, ele não via seu pecado. Em certo sentido, Deus passava por cima do pecado. Aos olhos de Deus, Abel era justo, perfeito e agora podia ser aceito em sua presença. A bondade de Deus. Quanto a Caim, ele não estava feliz com Deus. Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4. Deus bondosamente tentou mostrar a Caim que ele estava num caminho perigoso e que a sua natureza pecaminosa o destruiria. Ele mostrou a Caim que ele também seria aceito caso se apresentasse como se apresentou a Abel. Não há registro de uma resposta de Caim. Ele estava amuado. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão? Assim como interrogou Adão e Eva, vemos agora o Senhor fazendo perguntas a Caim. Deus não precisava perguntar a Caim o que havia acontecido, Deus sabe de tudo. Ele sabia exatamente o que tinha ocorrido, mas estava dando a Caim a chance de confessar o seu pecado. Porém, assim como ocorreu com Adão e Eva, as palavras de Caim revelaram o seu coração. Não sei, sou eu responsável por meu irmão Abel? O que foi que você fez? Escute! Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Gênesis 4. O pecado não pode ser escondido. Caim matou seu irmão e então tentou argumentar, evitando uma confissão. Deus apontou seu dedo a Caim. Você fez isso. Não há qualquer evidência de que Caim sentiu remorso por suas ações. Deus poderia destruí-lo, mas em sua misericórdia levou-o para outra região. A raça humana havia começado muito mal. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem chamou o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Embora Sete tenha nascido com uma natureza pecaminosa, confiou em Deus como Abel. Seria através de Sete e seus descendentes que Deus enviaria o Salvador. Deus estava mantendo a sua promessa. Morte. Bem, é tempo de nos despedirmos de Adão. A Bíblia diz que ele teve uma grande família e viveu até extrema velhice. Alguns estudiosos sugeriram que um efeito estufa na criação original poderia ter protegido o homem contra os raios cósmicos prejudiciais, possibilitando os períodos de vida incrivelmente longos registrados na história antiga. Outros observaram que o acúmulo de mutações degenerativas estaria em fase inicial, permitindo assim um prolongamento da vida. Mesmo que essas teorias tenham seus méritos, os cientistas acreditam cada vez mais que a extensão da vida de alguém é o resultado de um limite geneticamente determinado. Originalmente, esse limite genético poderia ter sido muito maior. Veremos mais tarde o que pode ter causado a mudança. Seja qual for a razão, a Bíblia diz que a palavra de Deus finalmente tornou-se verdade para Adão. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 930 anos e morreu. Gênesis 5. Com quem Sete e Caim se casaram? A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Subentende-se que, nesse ponto da história, irmãos e irmãs casaram-se entre si. Como não houve tempo suficiente para que surgisse um número significativo de genes mutantes na combinação genética compartilhada pelos filhos, esse tipo de casamento consanguíneo não teria produzido nenhum efeito prejudicial. Mais adiante da história da Bíblia, vemos que esse tipo de casamento passou a ser proibido. O que aconteceu com Abel quando ele morreu? Mesmo que a Bíblia não mencione explicitamente para onde foi o espírito de Abel quando assassinado, sabemos por outros trechos das Escrituras que aqueles que morrem vão para um lugar chamado paraíso. Um lugar que Deus preparou para homens e mulheres que creem. Alguns estudiosos da Bíblia distinguem entre paraíso e céu durante esse período da história. Mas todos concordam que agora ambos são um só. A Bíblia não nos revela muito a respeito do céu, possivelmente porque o nosso cérebro mortal e limitado teria dificuldade de compreendê-lo. Um escritor bíblico que obteve um vislumbre desse lugar ficou procurando palavras concretas para descrevê-lo. Ele teve de lançar mão de palavras figuradas para explicar. Quando olhamos para o mundo que Deus criou em 6 dias, é surpreendente pensar no que Ele poderia fazer ao longo de várias eras. A Bíblia diz que o céu é um lugar real com pessoas reais vivendo lá. Será como o Éden, só que incomparavelmente melhor. A natureza pecaminosa do homem não existirá. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 21, verso 27. O homem apresentará uma justiça completamente aceitável a Deus. Quando imaginou ver o Senhor, um escritor bíblico disse: "Feita a justiça, verei a tua face. Ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança." Salmo 17, verso 15. O relacionamento único entre o homem e Deus será restaurado. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: "Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus." Apocalipse 21, verso 3. Tudo será perfeito. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: "Estou fazendo novas todas as coisas." Apocalipse 21, verso 4. Não haverá funerais ou relacionamentos quebrados, nem sepultura ou saudades, nem hospitais ou desabrigados, nem aleijados ou doenças, nem muletas ou bengalas. Pelo contrário, o céu será um lugar de alegria e prazer sem fim. Nossos corpos não estarão limitados pelo tempo ou espaço. Parece que seremos capazes de nos locomover instantaneamente. Também seremos capazes de reconhecer pessoas que conhecemos ou sobre as quais ouvimos aqui na Terra. Pelo menos, parte do céu será ocupada por uma grande cidade. Calculou-se que, mesmo que usem apenas 25% da cidade, será possível acomodar 20 bilhões de pessoas com espaço de sobra. Essa cidade é chamada Nova Jerusalém. E mostrou-me a cidade santa, Jerusalém. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como um cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos. Apocalipse 21, verso 10. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Apocalipse 21, verso 25. Será uma cidade como nenhuma outra que conhecemos. Sem poluição, sem ferrugem, sem corrupção, sem ladrões, nem crime, nem medo, perfeita em cada detalhe. Todos os moradores do céu viverão ali eternamente. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Apocalipse 22, verso 5. Talvez possamos concluir esta sessão com o seguinte versículo, que embora não se restringe ao céu, certamente oferece uma ideia daquilo que Deus tem preparado. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Seção 3, 2 a 2. Muitas pessoas veem a Bíblia como uma constante sequência de milagres impressionantes. Na verdade, os milagres foram a exceção. Séculos se passaram antes que algo extraordinário acontecesse. A esta altura da nossa história, a Bíblia mostra que se passaram mais de 10 gerações antes do próximo grande evento da história do mundo. Cada uma dessas gerações representa um longo período durante o qual a população do mundo aumentou consideravelmente. Centenas e centenas de anos se passaram, mas Deus não esqueceu seu compromisso de enviar o libertador prometido. Em cada geração, havia aqueles que criam em Deus. Embora a população do mundo estivesse aumentando rapidamente, o número dos que confiavam em Deus não aumentava na mesma proporção. A Bíblia relata que todos, exceto uns poucos, viraram as costas para Deus. A humanidade não apenas rejeitou a Deus, mas dedicou-se a seguir Satanás com todo o empenho. A Bíblia diz: "O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta." Gênesis 6. Se pensarmos em algumas nações do mundo que aparecem nos noticiários da TV, associadas a relatos de anarquia, guerra, violência e roubo, então teremos uma ideia de como deve ter sido aquela época. As Escrituras dizem que os pensamentos do homem eram desperdiçados com o mal continuamente. Imperava a perversão e o caos. O mundo tinha se tornado um lugar mortal para se viver, vivendo para si. Além disso, a Bíblia declara que a sociedade daqueles dias se dedicava a viver para si mesma. O que Deus dizia não era mais importante. O homem zombava do plano de Deus e desenvolvera uma filosofia que excluía qualquer desejo de procurar a Deus. O homem nem mesmo tentava construir uma ponte sobre o abismo. Embora a justiça estivesse longe da mente do homem, com o pecado era outra história. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Romanos 1, dos versos 21 a 32. A Bíblia diz que naquele tempo o homem havia vendido sua alma ao pecado. Mas como vimos anteriormente, o pecado tem as suas consequências, sempre tem. Assim como desafiar a lei da gravidade resulta em contusões e ossos quebrados, ignorar a palavra de Deus tem consequências. Deus não podia ignorar o pecado. A Bíblia diz que Deus estava ofendido com tudo isso. Disse o Senhor: "Farei desaparecer da face da terra o homem que criei." Gênesis 6, verso 7. O homem pode ter uma filosofia de vida que exclua Deus, mas Deus ainda o considera responsável por seu comportamento. Entretanto, o homem e sua família eram diferentes. A Escritura diz que a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé fosse um homem bom, embora ele fosse um homem bom, a Bíblia deixa claro que ele ainda era um pecador. De acordo com a lei do pecado e da morte, Noé tinha que morrer pelo pecado. Mas a Bíblia também mostra que Noé trouxe um sacrifício de animal a Deus, uma prova de que ele reconhecia a necessidade de ter um substituto inocente para pagar a punição de morte por ele. Noé cria que o Senhor, de alguma maneira, o salvaria das consequências do pecado. A Escritura diz que, por Noé confiar em Deus, o Senhor o considerou justo. Noé tinha um relacionamento correto com o Senhor, demonstrado através das palavras: ele andava com Deus. Deus disse a Noé: "Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora." Gênesis 6. O modo de escape. Deus disse a Noé que construísse uma arca, um barco. Não seria um barco a remo, seria uma grande embarcação, semelhante aos modernos cargueiros. Ele possuía, ou melhor, ela possuía vários andares, um sistema de ventilação integrados e uma porta. Apenas uma porta. O navio foi feito de madeira e revestido com resina de árvore, um recurso comum nos séculos passados para vedar navios. A arca foi o maior navio já construído, até que seu tamanho e proporção foram quase duplicados em 1844 com o navio Grã-Bretanha. As dimensões da arca são ainda consideradas ideais para um barco grande e seguro. Ele não foi construído para ser veloz, mas somente para preservar a vida. Deus disse a Noé: "Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal, pequeno que se move rente ao chão virá um casal a você para que seja conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento." Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Gênesis 6. Obediência. Noé obedecia a Deus porque confiava nele. Entretanto, isso não tornou as instruções de Deus mais fáceis de serem obedecidas. Noé nunca havia construído um barco desse tamanho antes. E como ele explicaria a teoria de um dilúvio mundial para os seus vizinhos? Deus deu essas ordens 120 anos antes que acontecesse o dilúvio. Durante esse tempo, Noé não só supervisionou a construção do barco, mas também advertiu a todos que em breve viria o juízo. A Bíblia nos diz que antes do dilúvio as pessoas viviam centenas de anos. Existem várias teorias sobre as possíveis razões desse fato, mas a Bíblia não indica nenhum motivo. A longevidade é simplesmente descrita como um fato. Considerando o longo tempo de vida das pessoas, 120 anos para a construção de uma arca correspondiam ao período normal de vida. Após o dilúvio, o período de vida foi encurtado consideravelmente, a ponto de um homem de 90 anos ser considerado velho. Existem livros excelentes sobre o impacto do dilúvio sobre o clima e a geografia do mundo. Esses livros são teorias racionais baseadas no relato bíblico e em observações científicas. Com tantas fontes detalhadas disponíveis, eu não tenho a intenção de repeti-las. Entretanto, nas próximas páginas, farei breves referências a algumas dessas teorias, esperando que elas o ajudem a entender melhor o dilúvio. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Gênesis 7. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, com a sua mulher e com as mulheres de seus três filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Foram necessários 7 dias para carregar a arca. Com poucas exceções, Noé levou apenas um par de cada espécie de animais no barco. Mesmo carregando espécies extintas, o barco tinha espaço adequado para abrigar a todos, sendo que os animais ocupavam apenas cerca de 60% da embarcação. O espaço restante provavelmente carregava alimento. Talvez uma parte foi usada para abrigar os filhotes dos grandes animais. Para economizar comida, pode ser que alguns tenham hibernado. E naturalmente, Deus seria capaz de sustentá-los da maneira que ele escolhesse. Depois que a arca já estava carregada, Deus fechou a porta por fora. Quando veio o juízo e as águas começaram a subir, por mais que alguém batesse na porta, Noé não a abriria. Nem Noé nem a sua família precisavam temer que a porta pudesse ser arrancada com a força da inundação. Eles estavam perfeitamente seguros porque Deus havia fechado a porta. A única passagem para a segurança, ele fechou dentro os que creram e deixou fora os rebeldes. Ele é bondoso. Ele havia dado 120 anos para que a humanidade deixasse os seus caminhos pecaminosos e fizesse uso da sua misericórdia. Agora o seu tempo tinha acabado. O juízo veio, exatamente como Deus disse que viria. Às vezes o homem ameaça e nem sempre cumpre. Deus, porém, sempre mantém a sua palavra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. As fontes e comportas. Existem figuras mostrando um velho numa pequena casa sobre um barco rodeado de animais, e todos encharcados até os ossos por uma tempestade. Esse tipo de ilustração da história é errado. A pessoa seria louca e estaria morta se permanecesse do lado de fora, na tempestade que rebentou sobre a terra. Primeiramente, a terra se rompeu, liberando quantidades maciças de água subterrânea. A Bíblia diz que as fontes das grandes profundezas jorraram. Supõe-se que a terra tenha jorrado para o céu sob extrema pressão. Em seguida, essa água e aquela água que havia na atmosfera desceram enquanto se abriam as comportas do céu. Tamanha ruptura da crosta do planeta provavelmente envolveu uma enorme atividade vulcânica. É possível que nesse tempo tenha ocorrido todo o processo conhecido como deriva continental. Usando supercomputadores, um dos principais pesquisadores de placas tectônicas do mundo simulou em três dimensões todo o processo da deriva continental, mostrando que ele pode ter acontecido em poucos meses. Enquanto fissuras rasgavam a crosta da Terra, vastas placas da superfície foram empurradas para o seu interior, envolvendo a bacia do oceano e o solo dos continentes. A palavra hebraica para descrever esse evento significa uma inundação catastrófica. Na Bíblia, essa palavra é usada exclusivamente para descrever esse dilúvio. Nenhuma outra inundação se iguala a essa. Embora muitos acontecimentos ocorridos no cataclisma possam ser explicados pela ciência natural, devemos nos lembrar de que um Deus Todo-Poderoso podia criar as circunstâncias do dilúvio e os resultados catastróficos que o acompanharam sem nenhum impedimento. A chuva continuou por 40 dias, mas o texto sugere que a água continuou a fluir das fontes subterrâneas por 150 dias. 40 dias durou o dilúvio e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. Gênesis 7. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Gênesis 7. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. Acredita-se que antes do dilúvio, as montanhas não eram tão altas como são agora. Se você fosse capaz de aplanar toda a superfície do globo, a água cobriria a terra a uma profundidade aproximada de 3 mil metros. A Bíblia diz que, após o dilúvio, as montanhas que vemos hoje se ergueram e os vales baixaram, presumivelmente formando as bacias oceânicas. As águas ficaram acima das montanhas, à tua repreensão fugiram. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas de visa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Salmo 104, versos 6 a 9. Um planeta diferente. Noé e sua família estiveram no barco por 371 dias, antes que Deus abrisse a porta e os deixasse sair. Muito antes daqueles dias, as águas tinham baixado e a arca havia se alojado em uma região montanhosa. Quando eles deixaram a arca, o solo não estava apenas seco, mas produzindo novamente. Era um planeta muito diferente do anterior. Era a terra na qual vivemos agora. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável. Uma promessa. A primeira coisa que Noé fez depois de deixar a arca foi construir um altar e oferecer um animal inocente como sacrifício de sangue a Deus. O sacrifício não removia o pecado, mas ilustrava o que era necessário para pagar a sentença, morte com derramamento de sangue. É evidente que Noé confiava em Deus e cria que o Senhor manteria sua palavra e, de alguma maneira, salvaria ele e também a sua família das consequências do pecado. Deus estava satisfeito. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Gênesis 9. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Deus prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Sempre que chovesse, o arco-íris seria uma lembrança dessa promessa. Embora milhares de anos tenham se passado desde o dilúvio, Deus tem mantido a sua palavra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram 100 cães de Jafé. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Agora, o homem tem um novo começo. Noé viveu ao todo 950 anos e morreu. O que dizer sobre dinossauros, fósseis, carvão e petróleo? Não encontramos a palavra dinossauro na Bíblia. A palavra recente foi inventada em 1841 por um anatomista inglês. Entretanto, os livros mais antigos da Bíblia contêm referências a animais que não possuem paralelos no presente. Dois dos maiores animais mencionados têm uma semelhança intrigante com achados fósseis. De acordo com o que a Bíblia diz, podemos concluir que os dinossauros foram criados por Deus e conviveram com o homem desde o princípio. Os dinossauros parecem ter sido répteis e a maioria deles continuava crescendo ao longo de toda a vida. Se o seu período de vida foi equivalente aos dos homens antes do dilúvio, talvez seja por essa razão pela qual alguns se tornaram imensamente grandes. A Bíblia relata que um casal de cada animal terrestre foi conduzido à arca. É mais lógico imaginarmos que apenas os filhotes foram levados, não só para economizar espaço, mas também para maximizar a época da procriação nos anos após o dilúvio. Tendo em vista que a média de tamanho dos dinossauros era de um cavalo pequeno e que mesmo os maiores dinossauros não eram maiores do que uma bola de futebol ao nascerem, os cálculos indicam que havia espaço suficiente para eles na arca. Podemos apenas conjecturar o que causou seu fim. Ao longo das últimas décadas, muitas criaturas foram extintas, mas mesmo nesses casos mais recentes, é difícil determinar a causa exata da extinção. Retroceder alguns milênios torna as coisas mais difíceis ainda. Tendo em vista que o clima aparentemente mudou muito após o dilúvio, supõe-se que teria sido muito difícil se esses animais sobrevivessem. As condições criadas pelo dilúvio respondem muitas perguntas sobre o mundo natural. Por exemplo, a quantidade maciça de sedimentos criada pelo dilúvio, o enorme peso da água, a tremenda erosão, tudo pode ter contribuído para os depósitos de carvão, petróleo e fósseis que encontramos atualmente. Muitos fósseis apresentam evidências esmagadoras de que os animais foram sepultados de forma rápida e catastrófica, muitas vezes em vastos cemitérios fósseis. A mera existência de fósseis bem conservados, como um peixe, por exemplo, significa que os animais foram sepultados rapidamente e revestidos com sedimentos que endureceram em um pouco tempo, antes que os necrófagos, as bactérias e a decomposição destruíssem as suas características. Já se escreveram muitos livros intrigantes sobre a perspectiva da criação do dilúvio. Esses livros apresentam explicações razoáveis e lógicas para grande parte do que nós vemos. Se você tiver dúvidas inquietantes, consulte o apêndice que contém uma bibliografia com mais informações. Seção 4. Babel. O 10º capítulo do livro de Gênesis frequentemente é chamado de A Origem dos Povos. Ele nos diz de onde vieram os maiores grupos étnicos, começando pelos 3 filhos de Noé. O capítulo termina com um versículo. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Mais uma vez, séculos se passaram e a população da terra aumentou. Nosso relato nos leva aos que os historiadores chamam de berço da civilização, a antiga Mesopotâmia, o atual Iraque. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Gênesis 11. A agenda do homem. Após o dilúvio, Deus disse ao homem: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Mas agora o homem não só estava tentando mudar a agenda, mas queria acrescentar algo por sua conta. Primeiro, o homem achou que todos deveriam ficar em um lugar e construir uma grande cidade. Esta era uma desobediência direta à ordem de Deus. Mais uma vez, o homem achava que sabia melhor do que Deus o que era certo. Como vemos, o homem tem problemas com obediência. Você já notou que não é necessário ensinar uma criança a desobedecer ao pai e à mãe? Isso ocorre naturalmente, porque rebelar-se é natural para o coração humano. Como seres humanos, não queremos que nos digam o que devemos fazer. Preferimos fazer as coisas ao nosso modo. Esse foi o problema do povo de Babel. Segundo, com a cidade, os homens queriam construir uma torre para trazer honra a si mesmos. Os povos, ou melhor, o povo estava dizendo: nosso nome será famoso. É impossível ler isso sem ouvir o sussurro maligno de Satanás. Essa também tem sido a ambição dele. O que chama atenção é que Deus não foi incluído em nenhum dos planos. Quando o homem está ocupado tentando ser alguém ou fazer um nome para si, podemos ter certeza de que o orgulho está em jogo. Deus terá de ser deixado fora de cena. É absurdo tentarmos nos exaltar quando nos comparamos a um Deus que é tão resplandecente, tão supremo, tão majestoso e tão poderoso. Ele fará com que qualquer pessoa que procure exaltar o seu próprio nome pareça ridícula. Como já vimos anteriormente, a Bíblia diz que Deus é o único digno de ter seu nome exaltado. Assim, os planos do homem não se encaixam nem um pouco com as instruções do Senhor. Mais uma vez, o homem estava atuando independentemente do Deus Altíssimo. Babel é o primeiro registro na Bíblia sobre uma religião organizada. Muitas vezes, as escrituras usam Babel, ou o que se tornou conhecida como Babilônia, como um exemplo dos esforços religiosos do homem. Ao tentar construir uma torre até os céus, o povo estava projetando seu próprio modo de alcançar a Deus. Imagine-se os trabalhos feitos escravos no calor escaldante, enquanto ajuntavam barro, queimavam tijolos e os uniam com betume. Deve ter sido terrivelmente desgastante, e tudo para que pudesse alcançar os céus, mas não funcionou. Há somente um caminho para Deus, o caminho determinado por Ele. Uma boa definição para a religião é esta: o esforço do homem para chegar a Deus. Por natureza, o homem tende a ser muito religioso. Constantemente ele está procurando ou criando novos caminhos para encontrar Deus. É uma busca sem esperança. Veremos mais adiante que a Bíblia diz que a humanidade está num deserto espiritual. Ela está perdida e não pode encontrar o seu caminho de volta a Deus por si mesma. O homem tampouco pode se livrar do seu pecado ou encontrar justiça adequada para tornar-se aceitável ao Senhor. Em oposição à religião, a Bíblia ensina que o único caminho verdadeiro a Deus foi providenciado pelo Senhor, quando, em sua misericórdia, ele se inclinou até o homem e lhe providenciou um meio de escapar da punição do pecado. É Deus quem nos resgata, ele é o Salvador. A Bíblia deixa claro que o Senhor é quem cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. 2 Samuel 14, verso 14. O povo de Babel ignorou esse fato. Naturalmente, nenhum dos seus impressionantes esforços de construção passou despercebido por Deus. Deus estava totalmente ciente do que estava acontecendo. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus já sabia aquilo que a história provaria ser verdade, que com uma linguagem comum, o progresso tecnológico do homem seria muito mais rápido. Isso parece ser um padrão. Quanto mais avançadas e confortáveis as coisas, menos o homem pensa que precisa de Deus. Ainda que Deus tenha dado vontade própria ao homem, ele não quer que o homem viva de forma independente dele. Espalhados. A história fala por si mesma. Deus interferiu para enfrentar a atitude desafiadora do homem. Deus disse: venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim diz o Senhor, e os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Gênesis 11. A teoria da migração das tribos nativas da América do Norte e da América do Sul através da ponte formada pelas Ilhas Aleutas, nunca teve fundamento sólido. Ainda que se tenham feito algumas associações linguísticas, não é possível provar essa teoria linguisticamente. Do ponto de vista racional, é impossível explicar por que minúsculos grupos humanos, linguisticamente isolados, acabaram em locais tão remotos como o norte da Groenlândia ou as profundezas da selva amazônica. A Bíblia diz que Deus os espalhou, e parece que foi exatamente isso que aconteceu. Sem dúvida, ele também lhes deu o conhecimento de como viver em seu novo ambiente. Em todo caso, quando Deus os espalhou, seja através de uma ponte formada por trechos de terra, ou de maneira literal, ele lhes deu novas línguas. Ele fez o serviço completo. Qualquer pessoa que já tenha iniciado a formidável tarefa de aprender outro idioma sabe que ninguém inventa uma nova língua só porque deseja. Algumas das línguas que Deus criou são tão complexas que linguistas experientes levam anos para aprendê-las e ainda assim não as dominam completamente. A cidade que o povo estava edificando não desapareceu, mas recebeu um nome. O significado desse nome é confusão. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. De onde se originam todas as raças? Num certo sentido, há apenas uma raça, a raça humana. A Bíblia distingue as pessoas por tribos ou nações, não pela cor da pele ou pela aparência física. Mas essas diferenças existem. Como será que isso aconteceu? Para facilitar a explicação, escolhemos a cor da pele, mas o mesmo se aplicaria aos olhos e forma do nariz, tipo de cabelo, estatura, etc. Em geral, pensamos na pele como se ela tivesse muitas cores, mas na verdade ela tem uma só cor, melanina. Se temos só um pouco de melanina, nossa pele é clara. Se produzimos uma grande quantidade, nossa pele é escura. Há alguns outros fatores que interferem na cor da pele, mas eles não são exclusivos de uma raça específica, e a explicação abaixo se aplica também a esses fatores. Há muito tempo, sabemos que se uma pessoa negra se casa com uma pessoa branca, o resultado final será uma pele morena. Se os dois de seus descendentes casarem, os filhos desses poderão ser negros, brancos ou apresentar qualquer tom de cor entre eles. Por quê? Porque cada um dos pais possui todas as variações necessárias para produzir a variação dos genes requeridos, para dar todo o espectro de cores. Entretanto, se os filhos que nasceram com pele totalmente negra, do casamento acima, se casarem com outros descendentes da mesma cor e migrarem para uma área onde seus filhos não podem se casar com pessoas de outra cor, seus descendentes sempre serão negros. Eles não mais terão os genes necessários para produzir pele branca. Em circunstâncias semelhantes, Isso se aplica também às pessoas com pele branca, que não teriam mais os genes necessários para produzir a pele negra. Essa diversificação em dois diferentes grupos de cor, que não envolve o acréscimo de nenhum gene novo aos já existentes, só pode acontecer depois de algumas gerações. Embora a explicação acima tenha sido muito abreviada, você pode ver que o assunto não é tão complexo como parece ser. A Bíblia diz que todas as nações da terra descendem de Noé, seus três filhos e suas esposas, que provavelmente eram morenas, os quais eram dotados de genes para pele branca e negra e que surgiriam em seus descendentes.